Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior praia, vai pra balada, dança pra estaca, com sua vida, até de madrugada. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. sua boca me devora, sua voz me ilumina, seu olhar me apavora. Minha Mona Lisa, minha Menos, minha Dada, quero. Minha namorada, ei! Minha Mona Lisa, quero ser você, não. Minha namorada, minha Mona Lisa. Ele comandava os competidores como general.

envenena o ar e expõe seu desdém. Pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mate e atire em alguém que cuida da floresta como mais ninguém. Faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão. Ter moradia e uma terra também. Movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente. Cuidar de cada um dentro de nós. Mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blá. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Sertão, não tinha água, tampouco comida. se mede assim. Juntar os trapos, romper as barreiras de um país que ainda pensa assim. Hoje moramos na cidade grande, mas nossa casa é do interior. E os nossos filhos cada vez mais lindos. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Os ponteiros do relógio só me dão roupinha. Não, tempo de amor não dá, porque é muito baixo. O tom é baixo e não vai captar. Então vamos. Quem? Quem? Pai João. Pai João, bicho. Pode ser, pode ser. Let's do it one more. Thank you. Tempo de amor, quem sabe? Pode ser. Tempo de amor, just in case. One more? Não, tempo de amor não dá, porque... É muito baixo. O tom é baixo e não vai captar. Então vamos. Quem? Quem? Pai João. Pai João, bicho, pode fechar. Pode ser, pode ser. Let's do it one more. De roupinha velha viveu Pai João, de chapéu de palha e de pé no chão. De roupinha velha viveu Pai João, de chapéu de palha e de pé no chão. O pobre velho vivia a sofrer, não tinha onde dormir, não tinha o que comer. Os homens maus não tinham compaixão de ver o sofrimento do velho Pai João. Pai João. Chapéu de palha e de pé no chão. De roupinha velha viveu Pai João, de chapéu de palha e de pé no chão. O pobre velho vivia a sofrer, não tinha o que dormir, não tinha o que comer.